Ação em Palmaria, pista livre, Romeu Eco Índia. Agora é pista livre, Nova 7, Romeu Eco Índia. Prezado, Itap. Tu solo agora 59, direita, 121, decimal 9, solo a livrar. 219, Web 5718. Sai 2-8, livrando a sua chute. 3-1-9-1. 3-1-9-1, autorizada, linha da colada 10, 100 graus com 10. 3-1-10, da colada 1-0, 3-1-9-1. Índia na rolagem, Índia November Alpha. Sim, November Alpha, 100 graus com 6-12. Final de 3 milhas agora, o Romeu é com Índia. Sim, tem Romeu com Índia, informaria de pista livre, quando a aproximação. Caramba. Ok, então libera a pista de imediato, November Alpha. Libera a pista de imediato, November Alpha. Faça um backtrack agora e reporte na Quebec Livrança. Prezado 2, meu pé. Assistado 0-1-2. É, o X-Ray vai virar de 6740. Gente, olha só, Oscar Alpha, autorizado o táxi, reporte para ingresso. Reporte para ingresso, tchau, Oscar Alpha. Na 1-0, na 3-1-9-1. Sim, 3-1-9-1, 100 graus com 10, livre decolagem. Romeu é com Índia, pista 1-7 liberada por autorizado, 100 graus com 8. Grato, 1-0 liberada para o Romeu, 1-7 liberada para o Romeu com Índia. Romeu, o Índia no Tempo Alfa, confirme, vai prosseguir ainda para a decolagem ou vai prosseguir o pátio? O pátio 4, na deriva. Ok, vamos prosseguir Lima, Mike, reporta na Quebec, o November Alpha. Lima, Mike, reporta na Quebec, o November Alpha. Guarambi, uma centena, vai prosseguir direto na rota, subida gole após gole direto, 5012 é o código transponder, 1935 é o controle. E ali, Oscar Alpha, qual parte se encontra? Tá na aeroporto, tá iniciando o táxi agora. Ok, tô com o tráfego também aí, um Highlander, ok? Também no pátio 5 aí, que vai taxiar. O senhor segue a retaguarda do tráfego, ok? Tá ok, ele tá parado ali ainda, não estamos saindo já, pode ir na frente ou não? Tá ok então, então prossiga e reporte no ponto de espera da papá. Reporte na ponto de espera da papá, o Thiago Oscarão. Afirmativo, decolagem da 1-7, acionamento táxi decolagem, agora é com a torre 18-6. Bom voo. 435, boa tarde. É com Índia, qual pátio? Pátio 3, por aqui. Pátio 3, então prossiga em frente, reporte na Lima. E na Lima vai chamar 121 nesse monólogo solo para ingressar no pátio principal. 19 até o final, mesmo. Tango de Bravo, resolvo o local de pouso. Frequência livre, Tango Índia Bravo. Olha, ingresso a 35, Charlie Oscar Alpha. Ok, o Charlie Oscar Alpha vai seguir o Cirrus e reporte área de ponto cabeceira 35. Vai seguir o Cirrus e reportar a linha na 35, Charlie Oscar Alpha. November Alpha, observando o tráfego agora ingressando na pista, após prossegue via pista até o Pátio 4. Tem 3 mil pés, 1012, 1012 às vezes. Essa coordenação entra a empresa em ferro, tá ok? É, eu conheço. Webjet 6740, Vitão, para a esquerda, Vitão, formação bem pesada aqui na formação. E vai retomar a proa de Dona. Confirmado, proa do Altemarca agora. Ok, ciente. Tá livre de desvios e fome reaproa no marca 2 mesmo. Agora tá retomando a proa do Altemarca. Ciente, autorizado ILS, fome no localizador. Vai entrar na ponte, eu vou localizar 6740. Zero no 5, passa 180, chama o centro em 1260, alterna 3325. 260, 12325, voo no 0 no 5. Bom dia, Lancer, isso aí. Bom dia. Agora bom dia, 4076 azul, 21574. Azul 4076, bom dia, chegada a Mari, desse mantenha nível 050 vigilante. A 050 azul. 4076. Afirmativo, então assim que o gol liberar o portão já pode ingressar, tá ok? Afirmativo, ingressa após o gol. Dari Oscar Alfa, decola imediato. Decola, tá pronto. Autorizado, 130 com 10. Iniciando, Dari Oscar Alfa. Medo 2230, redução para 2109. Reduzindo para 2109. Tá aguardando? Posso dar um apoio para transporte passageiro? Para geral, para Torre Romeu Queens, que modulou? Afirmo, né? Já vai pro pátio 3, quantas pessoas a bordo? Afirmativo, já vou coordenar com o Infraero para dar um apoio até o aeroporto, é? Isso, até Taguão. Web 6740 na escuta? Na escuta 6740, só tá aguardando a brechinha aí, embaixo checado. Certo, pouso autorizado, fecha no 0, 140 com 10, informa o tráfego de coroa, cabeceira 35, setor norte, afastando, não interfere. Afirmativo, tem nível pouso não na 0, Web 6740. Tira Romeu Oscar, ciente do acionamento, táxi autorizado, repórter na Papá para ingresso. Táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Juliette Alfa, ponto de espera, torre 186, agora no 777. E o Highlander, no pátio 5, com o número 2, o Alfa Tango Tango. Porta e a linha de pronto, cabeceira no 7, Romeu Oscar. Autorizado, voa Simbra, desça para 2 mil pés, 612 ajuste, tô 32 no 6. Direto Simbra, desce para 2 mil, no 0 no 2, tô 32 no 6. E o papapapa, Tchali Oscar Alfa? Prossiga. Pode ser o nível 085? Autorizado, 085. 085, Tchali Oscar Alfa. Para sequenciamento, curva à esquerda, vou ir na proa 085, limitado pela magnética 160 de Simbra. Ok, esquerda 080, limitado, poderia confirmar? Limitado pela magnética 180 de Simbra. Ok, limitado 180 de Simbra. 190, autorizado decolagem, vento 120 graus, 10 nós. Kilo Romeu Oscar. Para iniciar o lançamento, Lima Kilax Rei. Está livre o lançamento, chame descida, Lima Kilax Rei. É, Clay. Passarido 2230, desse mantém a 3 mil pés, ajuste 612. Descendo para 3 mil pés, para. Trote, Sol 219. Sol 219, liberando a Fox, Web 674. Salvador, Webjet 6740, livrou na foto. 6740, táxi Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, obrigado. Aquilo, Romeu Oscar, decolada, pista 97. Romeu Oscar, decolou os 10, 1935. 1935, Romeu Oscar. Aquilo, Romeu Oscar. Romeu Oscar, Xé, meu Peixe, foi a ponte fora da barra. Autorizando a presença do vaso direto, Serina, 235, acendendo 045. Autorizado. Obrigado. Para a descida, Lima, aquilo é que sei. Passaredo 2230, para o localizador, curva à direita na proa 130, informe estabilizado. Direita 130, informará estabilizado. Lima Kilo X-Ray, está livre descida, chame livrando 2500 pés. X-Ray. Sobre Salvador, o Olo 777, decolado na DEL, não se escuta. 777, suba ao 320, saída da DEL. 320 na DEL, 777. Passaredo 2230, desça para 2000, informe o localizador. Descendo para 2000, informará no localizador. Alfa Tango Tango, pronto para o ingresso? Chame alinhado e pronto. Alfa Tango Tango, 997. Chame 1260 Recife, alterne 1288. 1260-1288, aposta 3191. Firmo. Obrigado, boa tarde. Boa. Obrigado. O papapá, Thiago Esperal. Desça visual, reporte passando 025, Thiago Esperal. Portar a porta 025, Thiago Esperal. Mudança de frequência, o Lima Kilo X-Ray. Frequência livre, Lima Kilo X-Ray. X-Ray. 3-2-1-3, 2-1-6. 3-2-1-6, livre LS, torre 118-6. Passaria do 2230, para interceptar o localizador, curva agora à direita na proa 145, informe estabilizado. Se redução para 170 nós. Direita 145, redução para 170 nós. Torre Salvador, uma boa tarde. 3216, final 3. 3216, autorizado pouso 10, 130 graus, 141. Pushback estacionamento, Gol no 477.8. Autorizado, seu prêmio de táxi. Vai chamar. São Salvador, muito boa tarde, Azul 4033. Ilhéus, 160 para novembro. 4033, aguarde confirmar. Cliente aguardando. Teria a saída prevista, senhor? Em outra transição lenta após Ilhéus. Grato, estou muito grato na sua escuta. No 4076, desça para 2000 pés, autorizado LS, informe localizador, 1012 ajuste. 2000, toma lá. Claro, na curta? Após a passagem do mesmo, condições de decolagem imediata? Prossegui direto na rota, via Whisky 1 Ilhéus, após o direto, subida da El, Leda, Ilhéus, curva direita após a decolagem. 5031 é o código transponder, 1935 é o controle. Se mantenha 4000 pés, 1012 ao juízo. Bomp, 4000, 1012, 1041. Passaria do 2230, complexo final ILS, torre 1186. Torre 1186. 35, azul 4033. Correto, chame para posicionar, 4033. Chamaremos. 2230, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, 130 graus, 149. Aguardando autorização de pouso. TAN 3216, solo 16, libere, chame o solo 121, decimal 9. Vindo à direita, solo 219, TAN 3216. Salvador, TAN 3216, livrando na ECO. TAN 3216, ataque Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, TAN 3216. Para o táxi, Goro 477, temos 187 a bordo, 3 horas e 59, alterna Galeão. Táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, Sami Torre 186. 7 Alfa, 18 meio no ponto zero, bom dia, 1477. 2216, você vai aguardar a passagem do Gol via Juliette após ingresso da Juliette, portão 10. Gente, agora do Gol a passar pela Juliette, após Juliette, compra o portão 10, o gate? Afirmo, 10. Gente, 1-0. Gente, que Romeu ótimo. ILS, azul 4076. 076, complete final ILS, redução para aproximação, torre 118.6. 18.6? 18.6. Obrigado. O controle Salvador, Gol no 041, vai precisar de desvio à direita, aproximadamente 10 a 15 graus à direita da rota, aproximadamente 30 milhas, devido à formação. Está livre de desvios, o 041. 041. Alfa Tango Tango Voo e Gole da presente. Gole da presente, Alfa Tango Tango. Agora liberada, pouso autorizado. Tive pouso na 104076. Passareiro 2230, solo 19, solo 219. 1219, graça 2230. Torre Salvador, boa tarde, Bono 477, ponto de espera. Na 477, mantenha o ponto de espera. Vai manter, 477. 1-4-2-2-3-1. Controle Salvador, boa tarde, o gol 1754, passo 220, autorizado até 150, seguinte da November. Bono 754, vigilância, desse mantém o nível 060. Chegada Mário. 060 na Mário, 1754. Então, qual rumo de rumo ideal para Guarambi? 274, senhor. Foi direto da presente, o Alfa Tango Tango. Tango Tango, vamos direto para Guarambi, está ali só, senhor? Afirmo. Prato. Braço Luiz, confirme se está de sobrevoo. Está autorizado Salvador, Salvador, o nome o pé, sai no corredor forte, curva à esquerda, pista 17-0116, código transponder, 1935 ao controle. Meia, torre 18-6, acionamento táxi decolagem, agora com a torre 18-6 dúzia. Azul 4076, autorizado o táxi Alfa Juliette, portão 8. Zaragoa no 477. Tiana e chame táxi, bravo Luiz. Salvador, bom, boa tarde, o WebJet 741, informação November 660 para Guarulhos. 741, ciente, abaixo, qualquer Guarulhos. Mano 477, decolado aos 24, controle 119, decimal 35. 1935, bom domingo. Controle, boa tarde, gol no 477. 477, Dael, submantenha 360, vigilância. Dael, em ascensão 360, vigilância, o gol no 477. Bono 041, desse mantém a 2000, ajuste 1012, informe localizador, livre LS. 2012, informado localizador, autorizado ILS, Bono 041. Bono 754, desse mantém a 3000 pés, 1012, 9092 ajuste. Redução para 220 mais, número 2 na aproximação. 2209, descendo para 3000 com 1012, Bono 754. Para ingresso ao 7, Bravo que Luiz, altímetro 1012. Salvador, cordial boa tarde, passaria do 223. Ah, passou 90. 2 minutos, cópia. Aguardando, você escuta 223. Confirmando, mantém radial 198 por 80 milhas ou após Leda, voa crate, amigo? Após Leda, voa crate. Obrigado. Estou ligado, sempre é iniciado. Trabalhamos, tá? Obrigado, presidente. Tá vendo, eu acho que a descida visual, frequência livre.